O melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Quando o bonde dava a volta ali, no cais de Araújo Pinho, tamarindeirinho, nunca me esqueci. Onde o imperador fez xixi. Cana doce santo amaro, gosto muito raro, trago em mim por ti. E uma estrela sempre a luz. Bonde da trilhos urbanos, vão passando os anos e eu não te perdi. Meu trabalho é te traduzir. Da matriz ao conde, no trole ou no bonde, tudo é bom de ver. São Popó do Maculê. Mas aquela curva aberta, aquela coisa certa, não dá pra entender. O Apolo e o Rio Sumbá. Pena de pavão de Krishna, maravilha, Vish Maria, mãe de Deus. Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos, gal cantando balancê. Como eu sei lembrar de você?